Maracanã, meu nome é inquérito. E eu vou ligando os morros, pique um teleférico. Batidão histérico, sente o estéreo, não é mono. É pesadão, tipo rei Momo. É, tem que lutar, suar o kimono. E se gaguejar direto pra fono. A única esperança que nós podia ter, votar no PT ou pegar na PT. Até que o canto falado africano ganhou toca-disco, microfone, ficou urbano. E deu voz pra mais de 1 milhão de mano. Entramos, como salve, aqui estamos. Não é formação de quadrilha, é o hip hop, doutor, minha família. Aí moleque esquecido na quebrada, eu sou mais você que a Ana Maria Braga. Muita fé e muita luz na caminhada, cada um por si não vai dar em nada. Menos ódio, mais amor nessa estrada. A minha alma tá armada. Muita fé e muita luz na caminhada, cada um por si não vai dar em nada. Menos ódio, mais amor nessa estrada. A minha alma tá armada. Uns vem de carro, outros vem de bike, nós vem de pó. Pó, exia e só. Nos livros, nos discos, nos pino, nos papel. Transformei um grupo de rap num cartel. Era tudo que eu tinha e essa foi minha cota. Fazer folha de caderno vale mais que folha de coca. É tanta letra horrível que os caras têm feito. Nem caderno de caligrafia dá jeito. Não sou nazista não, só que aqui em ação. Eu faço o palco virar um campo de concentração. E tenho mó ciúme disso, não abro mão. Tipo Sarney com Maranhão agressivo. Mas que policial de plantão, só um aviso. Se Elvis não morreu, nós também não. O funk pode até ser a trilha das quebradas. Só que o rap é muito mais que trilha, é estrada. Muita fé e muita luz na caminhada. Cada um por si não vai